49198-17. 19867749. Controle Salvador, 7749. 7749, contato radar vigilante, supernível 340, seda da EU, transição de Nero. Da EU de Nero, sobre 340, web 6749. Série 5933, controle. 5933, tá, escuta, prossiga. Troca o código transponder para 5035. 5035, Série 5933. Confere. O web 6749 pode bater direto da EL? Autorizado, 6749. 49. Jet 6700, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterno 33.25, WebJet 6700. 288-3325, bom dia. Golf Tango cópia. Pronto, senhor. Autorizado, Paulo Afonso 90, decolagem no 7, esquerda lotar 1985531. Autorizado, Paulo Afonso 90, decolagem no 7, esquerda lotar 1531, é o controle, é o transponder, controle 5198. Autoriza a 35, senhor. Afirmativo, vento 290 graus, 04 nós, decolagem 35, saída lotar, chame acionamento e táxi para o Wolf Tango. Wolf Tango. Jet 6749, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 288-1325, com Recife, WebJet 6749. Força aérea 5933, chame centro Recife, frequência 128.8. Alterna 133.25. 5933, chamará em 1.22.8, alternando 133.25. Firmo, boa viagem. Sou eu, Bolsinho. voo acionado pronto para o taxi. Golf Tango, livre acionamento, chame, Itac, chame para ingresso no 7. Tango, vai chamar quando para ingresso? Afirmativo, livre 35, chame a linha de pronto do Golfão. Vai chamar a linha de pronto na 35. Golf Tango, vento 320 graus, 04 nós, livre decolagem na 35. Tango, iniciado. Tango 198, bom voo. Grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia. O Oscar Golf Tango decolou no momento, acionado 5531. Bom dia, Oscar Golf Tango. Contato radar vigilante, supra nível 090, saída Lotar. Tango, para o 90 na Lotar. Sierra Tango, pronto cópia. Autorizado 090 Aracaju, Golf 677, decola da 17, curva esquerda, saída Conde, 0263. Acionar a chame táxi. a Tango Livre Taxi, chama ingresso. Boa noite, 04, para o senhor. Pressão visual, estou no zero. O vento está calmo, ajuste ao altímetro padrão 1013. Temperatura do ar 23 graus. Procedimento previsto, ILS sem glide, primeiros 90 metros da pista no zero estão impraticáveis. Não. Então, quando possível, seu estimado de pouso em Paulo Afonso. Está estimando Paulo Afonso 0957. Ciente. Decolar pistão no 7, vento 320 graus, 04 nós. Serra Tango, 320-04 nós. stand by to clear. Controle, é o Oscar Golf Tango, tá seguindo 090, chama a defesa da presença, solicitou 95. Modificado, agora o 0841, suba o visual para o nível 095, Oscar Golf Tango. Tango. Tango decolou aos 42198, bom voo. Prato, está, Tango. Vitor, Kilo Delta, cópia. Clear, Conquista, Flight Level 100, direct, after takeoff, runway 17, turn right, Goli departure, after eval, direct to Conquista, Salvador Control 119 at decimal 8, Skog 5551. Ciente, hora certa, 0843, vai manter a altitude de 1000 pés até Aracaju, informe seu estimado para pouso em Aracaju. Está estimando Aracaju aos 5, pois não, aos 40 da próxima. 0940 em Aracaju, ciente. Abre and text report to enter runway 17. 0263, acionou normal. Golf Vitor EC, uma centena, guarda no copo. Golf Vitor, cópia. Autorizado Sierra November India Charlie, uma centena, direto, decolagem no 7, esquerda, Momo, 19-8-5552, Golf Vitor. Não acha me táxi do Vitor? Report line up and ready. Vitor Kilo Delta. estimado 09. Certo. Cento e 18.6. 12685, grato, bom dia. Bom dia. Seria pela 848-5090, ó. 6 de 0640, é, apenas 50 para Guarulhos. Tá bom, obrigado, hein. Pega um pouquinho de champanhe, autorização.